qual é a sua dor, qual foram as suas perdas, mas eu quero te dizer algo. Continue, persevere, não pare. Você vai viver as promessas do Senhor, você vai viver os milagres do Senhor. O que o Senhor tem para você é aquilo que olhos não viram e que ouvidos